Senhor peleja por nós, quando o rei temeu a ouvir que Gibeão fez paz com Israel. Os cinco reis se uniram para atacar, mas não sabiam que o nosso Deus é fiel. Josué clamou ao Senhor, e a voz de Deus ressoou: não temas, eu estou contigo, a vitória celebremos, pois a vitória é do Senhor. Em cada batalha Ele é fiel, confiamos no Seu amor. Cinco reis na cova estavam, mas o povo não se deteve. Josué com coragem disse: avancem, sigam em frente, a terra é nossa, creiam. Os valentes com firmeza puseram os pés sobre os reis. Não temam, são derrotados, o Senhor é nosso rei. O sol parou em Gibeão, a lua em Aijalon. O Senhor peleja por nós, em cada luta o nosso dom. Ergam suas vozes, celebremos, pois a vitória é do Senhor. Em cada batalha Ele é fiel, confiamos. Se levantou, toda a terra foi conquistada pela fé que o povo mostrou. De Cádiz até Gaza, o Senhor nos deu poder. Com coragem e com glória, vamos sempre vencer. O sol parou em Gibeão, a lua em Aijalon. O Senhor peleja por suas vozes, celebremos, pois a vitória é do Senhor. Em cada batalha Ele é fiel, confiamos no Seu amor.